Amazônico 1215, alterna 1333-3180. Brasília, 1273, alterna 1230-37. E giro de motores por quanto tempo, amigo? 5 minutos em marcha lenta, cheque. Nós estamos no pátio 3, posição 5. Gente, pátio 3, giro de motores autorizado, marcha lenta, reporte ao término. Ok, e antes dela? Brasília, 1273, alterna 1230. 16, 8, 5, or 1, 2, 5, 4, 5, 3. 1, 6, 8, 5. Yank Delta, pátio 3, me escuta? Confirme, terminou já o giro de motores? Positivo. Terminando o motor, muito obrigado, é um bom dia. É, grato, Delta, obrigado, bom dia. Centro, é confirmado, mano, só aí. Thank you. Hermes Mar Recife, 12685, 1834. Brasília, 1, 2, 3.